O oportunista tá lotado. Desse miope truta, enquanto eu falo, debaixo da neblina, o céu cinzento, lugar de louco na cena do louco e violento. Só o clima tenso, lembro do Ney, do Nenel, do sonho reduzido às cinzas do parque o papel. Em memória, quem fica conta história, enquanto a alma agoniza, mais uma mãe na Isa chora. Que trajetória, cruel, hein, parceiro, mulher de monte, um carro bom, droga, cadeia e dinheiro. Por um reino, irmão, a casa cai tão fácil, ó, e num piscar de olhos tudo acabado, ó. Tipo um soldado, criado pra guerra, vitória, condecorado com medalha, salva honra e glórias. Defende o território, dá o sangue pelo país, condenado à morte no momento infeliz. Polícia extorque, meio quilo e uma Glock, um pedaço de terra no 9, um escorte. A liberdade, a vida, a impunidade, trabalhador toma tapa na cara por maldade, covarde. A paz não tá longe, o rebento, mesmo cordeiro do vento, horizonte que sopra pra onde quer que seja, contrária à direção dos bico pá, que se pá na ilusão. Se montou, se jogou, conseguiu o que quis, morou, mas nem ganhou a intenção, uma pá na crocô. Querendo te ver sangue mal, cabisbaixo, se pá de cabeça pra baixo, pendurados, dedos queimados, pros homens cuspir e os bico tirando foto. Tipo assim, tipo assim, pra falar que devia. Tipo o governo leva vantagem na Guerra Fria. Santa é sua filha, né? Na capa da revista, né? Tipo prostituta da Augusta na entrevista, né? Fala mal dos crentes nos tempos, quem é sábio? Se não me engano, os ladrão aqui foram perdoados. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. 2003, o pregador de volta à vida. Parece cada um por aí. Mais louco. Agora parece muito oportunista pra falar que isso é isso ou aquilo. No meu ministério, assim, sim ou não. Mais louco. Pra falar a verdade, esses caras que estão contando esse negócio de rap envolvendo a palavra de Deus é meio esquisito. Porque Jesus jamais permitiria uma coisa dessas. Mais louco. Onde já se viu um cristão andar com o cabelo daquele jeito, de trança? Olha ali. Olha o jeito que ele se veste, uma roupa meio assim. Mais louco. Parecendo marginal. Olha lá, pra mim isso daí não é um bom exemplo. É o que mais tem. Pico no isqueiro pra te empurrar pro veneno, pra tirar o que tem. Lança gás lacrimogêneo nos seus sonhos, enquadra seus bens, se é que tens, ou pouco que tem. Mó cabreiragem, voltar daqui, não, não. Boa viagem, não vou conquistar o mundão. Pela metade no meu verso, algema silêncio, sangue dor, no espesso do medo, pavio aceso do ódio e rancor. A liberdade conquistada com esforço, o sangue que escorreu da cruz entre a multidão e o povo, a lágrima no rosto demonstrando arrependimento. Guerreiro, mó sentimento, ao contrário, lamenta a página do tempo que rasga a pele, o lençol de quebrada, a lágrima que escorre a pele. Talvez a prece feita pela voz rouca me perdoe, Deus, pois minha fé que tem sido pouca. Como um tira queima roupa na valha, mãe, me perdoe por cada uma das minhas falhas. A noite chega aqui, fujo do convencional, maldito mentiroso pros crente tradicional. Revolução sem pau, sem pistola, na coragem, adrenalina do cérebro, som dispensa bola, aí não rola. A rua é tipo a sinagoga antiga hipócrita, onde Jesus era mantido fora. Os fariseus dos tempos modernos, o inimigo sujo que tem que enterrar o evangelho. Mistério não, então, o que for pra ser, seja a salvação. Passa longe de placa de igreja, irmão, pra revolução, escreve meu nome. Soldado de Cristo vive infringindo a lei dos homens. Corra atrás da paz, vai, enquanto é tempo, garantia de vida no timbre do avivamento. Eu, nobre guerreiro, sem blindar o destino, amanhã a Deus pertence. Hoje no desbaratino eu vejo o vício, a lepra, a seta, o indício, o fim, o início. O mundo jaz do maligno, traiçoeiro, formigalha um, mata o outro, vários reis sem coroa. mais louco. Outro dia eu falei a respeito desse assunto com meu pastor e ele me disse que na Bíblia está escrito assim: muitos serão chamados, mais louco, porém poucos escolhidos. Eu acredito que os escolhidos não são aqueles que falam na gente. Esse negócio de mano, sangue, mais polícia, louco, treta, droga. Mas eles não vão muito longe, não. Isso acaba gerando um certo escândalo na igreja. Mais louco. Essas pessoas aí que eu vejo não têm postura, andam de qualquer jeito, falta espiritualidade. Mais louco. Isso daí não agrada a Deus, né? Tem tanta forma de evangelizar, isso daí não é o melhor caminho. Eu não confio no que eles falam. Será que eles têm mesmo compromisso com a palavra de Deus, com a verdade? Será que eles vivem o que eles pregam? O pregador antes era eclesiástico. Até o nome Deus permitiu que fosse tirado. Vamos ver até quando eles vão insistir nessa. Sei não. Tá falando que a sabedoria de Deus é loucura pro mundo. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. É um monte de cego, um guiando o outro.